capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Então eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Veja bem o que aconteceu antes no capítulo 3. Deus diz a Moisés, versículo 16: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado. Repita comigo: certamente vos tenho visitado. Agora volta um pouquinho a sua Bíblia, no último capítulo de Gênesis, no capítulo 50, o finalzinho do capítulo 50, nós lemos assim no versículo 24: disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. E então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos. E depois que o embalsamaram, puseram no caixão no Egito. Desse verso até Êxodo tem mais 430 anos de distância. Imagina um caixão cheio de ossos, agora esquecido no Egito, ninguém sabe aonde mais. Provavelmente colocaram em algum daqueles palácios do Egito e os faraós foram sendo trocados e substituídos. E alguém pode ter falado: o que é isso aqui? Ninguém sabe. Põe isso num canto lá, põe numa tumba, joga isso num canto lá. Os ossos de José. Antes de morrer, José diz para o povo, os seus filhos: certamente o Senhor vos... Quando Deus, no capítulo 3, no versículo 16, dá uma instrução a Moisés, ele fala assim: procura os anciãos. Diga: anciãos. Sabe por quê, irmão? Porque passaram-se 430 anos. E aquele povo no Egito, aquele povo, às vezes lembrando de Deus de vez em quando, mas muito envolvido com o mundo, com o Egito, foi se esquecendo dos preceitos de Deus. Foi dando mais valor ao carro, foi dando mais valor ao dinheiro, foi dando mais valor ao lazer, foi dando mais valor à moda, foi dando mais valor a tudo que é comum dos povos à volta, dos povos do Egito. E foi se esquecendo dos preceitos do Senhor. Não buscava mais o Senhor, não lia mais a palavra do Senhor, não adorava mais o Senhor. O povo foi se esquecendo. E com certeza absoluta o povo se esqueceu de José e muito mais do que José havia dito: o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele vos visitará. Irmão, essa frase foi um código, uma senha que José deixou instruído pelo Espírito Santo de Deus. Certamente vosso Deus vos visitará. Uma expressão que aquele povo desconhecia. Podia ser até o idioma deles, mas uma expressão completamente desconhecida daquele povo. O que é isso? Deus nos visitar. Mas Deus falou isso através de José e disse: Deus vos visitará, e então ele se manifestará no Egito, e os meus ossos serão levados do Egito. É impressionante que 430 anos depois, Deus vira para Moisés e fala: você vai ao povo. E Moisés temeu voltar ao povo, sabe por quê? 40 anos de fugitivo. Moisés sabia: se eu voltar lá no Egito, todos saberão. É Moisés, é aquele que matou o sujeito 40 anos atrás. O povo hebreu vai saber: é aquele que traiu. É o fugitivo. Quem é que vai me dar crédito, Deus? Quem é que vai me achar que eu sou um homem de Deus? Quem é que vai achar que eu fui transformado? Meus pais que só me viram brigar o tempo inteiro, como é que eles vão saber que eu sou agora de Jesus? O povo à minha volta que só só vê eu fazendo coisas erradas. Como é que eles vão saber que agora eu sou de Jesus, eu sou de Deus? Filho, eu te dou a instrução. Primeiro procura os anciãos. Por que os anciãos? Porque os anciãos estão cuidando de passar de geração em geração um pouquinho do resto da memória do meu povo. Já havia muita gente do povo hebreu acostumado com a escravidão, se deliciando com as cebolas, com a carne do Egito, como hoje, muito crente que se delicia com o que o mundo oferece. Ah, vamos para o cinema, ah, tem um carro, ah, tem uma menina, ah, tem uma festa, tem... e vai, e aí daí a pouco os preceitos do Senhor já nem mais são lembrados. Mas sempre sobra, sempre resta um remanescente fiel, sempre sobra alguns que são anciãos de Deus, são pessoas sábias, homens idôneos, mulheres idôneas, pessoas maduras. E Moisés procurou esses homens e falou assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os velhos olharam um para o outro assim: hã? E Moisés abre a boca e diz assim: certamente vos visitará. Você pode imaginar a cena. Aqueles anciãos reunidos, querendo saber o que, que aquele sujeito queria, e da boca daquele sujeito, mal visto talvez, sai o código que só eles sabiam. Foi o que Deus, o nosso Deus, disse a José. Ninguém mais sabia. Quem revelou isso a esse homem? Só pode ter sido Deus dos céus. Então o povo aceita Moisés como líder. Irmão, Deus tem um plano para a sua vida. A tua caminhada pode dizer, as pessoas à volta, as tuas histórias, as coisas passadas, o que está enrolado lá para trás, pode dizer assim: não tem a menor condição de eu ser reconhecido como alguém que tem um projeto de Deus. Mas Deus te dá um código, Deus te dá um testemunho, Deus põe na tua mão, na tua vida, um testemunho, e as pessoas vão dizer: é de Deus. Então acontece tudo que nós conhecemos, do povo saindo do Egito, do povo atravessando o Mar Vermelho, aquelas pragas que caíram no Egito, conhecemos tudo aquilo. E nós chegamos, novamente, lá na frente, no capítulo 18. Ora, Jetro, repita comigo, sacerdote de Midian. Sabe por que, que Deus repete isso aqui? Para que nós saibamos que ele continua sendo sacerdote daquela seita, daquele povo. Sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, e a seus dois filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse: eu fui peregrino na terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, pois disse: o Deus do meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Versículo 5: vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e com a mulher deste, ao encontro de Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Ao monte, qual monte? Horeb, o monte de Deus. Quem é que estava indo para o monte de Deus? O sacerdote dos midianitas. Você vai entender, irmão. Versículo 6: e disse a Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro e se inclinou e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse, repita comigo, irmão, do jeito que estiver escrito na sua Bíblia, o verso 10, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Verso 11: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Repita comigo: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Organiza as coisas na tua mente. Talvez você seja um desses Moisés. Deus tem um plano sobre a tua vida. Esse plano não vai falhar. Mas você tem se envolvido muito mais com o Egito e tem que ter fugido e tem que estar fugindo o tempo todo de tantas coisas. Mas o Senhor põe nessa noite diante de você, Horebe, um monte santo. Você veio trazido pelo Espírito de Deus para o lugar onde está a presença do Senhor, e o Senhor vai falar com você: filho, não importa o que você viveu ontem, não importa o que você fez hoje, não importa o embaraço que está a tua vida, eu tenho um projeto para a sua vida, e eu vou te usar, e eu vou te abençoar, e eu vou ser com você, eu vou caminhar com você. Segunda coisa: não importa como as pessoas à tua volta te viram, te conhecem, Deus vai colocar um testemunho na tua vida que vai fazer com que os anciãos e todo o povo reconheça: realmente esse faraó já não é mais o mesmo que saiu daqui, é um homem transformado, Deus está com esse homem. Terceiro, faraó, ou melhor, Moisés agora tinha uma experiência pessoal com Deus. A Bíblia não relata, mas nós vamos saber no céu quais foram as experiências de Moisés com Deus depois daquela sarça. Porque um homem que passou 80 anos da sua vida longe de Deus, mais envolvido com o Egito e com midianitas do que com Deus, de repente é tomado pelo Senhor, ele começa a ter experiências impactantes com Deus, e eu quero conhecer essas experiências. Nós vamos sentar com Moisés, conta para nós, Moisés. Então Moisés agora tem uma experiência com Deus, mas Moisés tem um sogro ímpio. Diga: Moisés tem um sogro ímpio. Então Moisés volta para o seu sogro, depois de todas as suas experiências, e fala: pera lá, eu sou crente, você ainda não é? Ó, você vai para o inferno. Foi isso que aconteceu? O que Moisés faz? O que Moisés faz? Abraça e beija a quem? Seu sogro. O que o sogro era? Sacerdote dos midianitas. Tem alguém ímpio na sua família? Seu pai é crente? Sua mãe é crente? Seu sogro, sua sogra são crentes? Tem algum primo, tem algum familiar, tem algum parente não crente na sua família? Moisés tinha um. Mas Moisés tratava o seu sogro como um chegado. Certamente Moisés falou: Deus, se eu fiz o que eu fiz, caminhei longe do Senhor como eu caminhei, e o Senhor se manteve fiel a mim, o que é então que o Senhor não vai fazer com o meu sogro, Deus? Então ele senta com o seu sogro e começa a contar o que Deus tinha feito na vida dele, o que Deus tinha feito para libertar o povo de Israel. E o sogro termina dizendo: agora eu sei que há um Deus maior do que todos os outros deuses. Há um Deus maior do que todos os outros deuses. Há um Deus poderoso. Irmão, o testemunho de Moisés ali na família valeu mais do que os 80 anos de problemas, de experiências fora da presença de Deus, valeu mais do que qualquer pensamento religioso ou eclesiástico, ou eu sou crente agora, ou eu não posso ir, ou meus parentes agora eu tenho que ter separação deles. Deus está falando com você que tem um familiar não crente. Você vai conviver com ele e você vai contar para ele as experiências que você está tendo com Deus, e ele vai ter que reconhecer verdadeiramente: existe um Deus que é acima de todos os outros deuses. Irmão, só para você entender um pouquinho, sabe quem são os midianitas? Foram eles que compraram José. Olha o que Deus faz, irmão. Compraram José. Sabe quem são os midianitas? Eles que contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Sabe quem são os midianitas? Eles são os inimigos e opressores de Israel em toda a história. Foram aqueles destruídos por Gideão. Sabe aqueles 300 de Gideão com os cântaros? Midianitas. Foram destruídos. Deus destruiu esse povo o tempo todo. Sabe quem foram os midianitas? Filhos de Abraão e Quetura, que foram se corrompendo. Os midianitas se tornaram inimigos do povo de Deus. Os midianitas eram exatamente o povo que Jonas falava assim: Deus, esse povo não presta, eu não vou pregar para eles. Esse povo não te aceita, esse povo não quer saber nada do Senhor. Esse povo é idólatra, esse povo resiste, esse povo é incrédulo, esse povo me goza, esse povo me critica porque eu sou crente, esse povo não entende nada. Jonas falou: eu não vou lá pregar. Deus falou assim: vai lá pregar para eles, porque eles são tudo isso, como os midianitas, mas eu vou começar a salvá-los. E certamente Deus deve ter falado para Satanás: Satanás, você não tem nenhum lugar que você manda, sou eu que mando. Eu vou salvar esse sacerdote dos midianitas. E eu vou fazer os midianitas reconhecerem: só há um Deus, o Deus do povo de Israel. Irmão, quando Gideão ouve aquele... Tem um sonho, depois você estuda isso lá. Tem um sonho, e Gideão tem um sonho, e no sonho ele vê duas pessoas conversando, e os dois estão conversando, e eles revelam que o exército dos midianitas estão morrendo de medo de Gideão. Parece que o inimigo, parece que esses deuses que estão à nossa volta, às vezes eles nos oprimem. Eu não posso entrar na minha casa é cheia de ídolos, eu não vou na festa da família porque é muita bebida. Pois você vai entrar lá sabendo: Deus me dá vitória sobre os midianitas, Deus me dá vitória sobre os inimigos, Deus lança a mão dele e tira de lá aqueles que até mesmo são sacerdotes, e o salva, porque todos foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Quem há na tua família que não serve a Jesus ainda? Qual seria a posição de Jetro se Moisés chegasse agora: ô, alto lá, agora me dá minha esposa, me dá meus filhos, agora nós somos crentes, nós tivemos uma experiência com Deus, agora nós somos o povo de Deus, você é um sacerdote aí, essa coisa meio espírita, essas coisas de outros deuses pagãos aí, midianitas, opa, nós não podemos, olha, nós somos santos. Talvez teu familiar seja católico, e você pode chegar lá para tua mãe, tua tia, teu marido, não importa quem. E ir na missa com ele. Você vai na missa comigo? Vou. O que você vai fazer na missa? Eu vou rezar. Você vai rezar para quem? Para Deus. Então eu vou com você, porque o Deus que você está querendo é o mesmo Deus que está vivendo comigo. Não estou entendendo. O pastor está falando para a gente ir na missa. Não estou falando para você ir na missa. Eu estou falando para você andar com teu familiar, abraçá-lo e beijá-lo, e fazê-lo entender que Deus tem um plano para a vida dele, e que ele pertence a Jesus, e que você o ama, mesmo ele sendo sacerdote dos midianitas. Sabe por que o diabo não quer que vivamos assim? Porque ele sabe que essa estratégia faz com que o sacerdote de midianitas declare: agora eu sei que há um Deus muito maior do que todos esses deuses que eu tenho servido toda a minha vida. Você pode buscar de Deus uma estratégia para como caminhar com seu parente, seu familiar não crente. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesta hora.